Thank you. Tatatá na Itmima Alfa, aciona a identificação, desça para o nível de voo 050 e a chegada bom. Alfa, bom, na linha de 050 e a chegada bom. A 38 no meia, bom dia, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, Proadduna com high speed. Aqui na Proadduna, Equador. Bom dia, Sun 3601, informação Delta. Bom dia, Sun 3601 para São Paulo. Tá pronto para a cópia? Pronto. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Serra Papá, nível 360, rota Pesolo 10. Decola pista no zero, curva direita. Israel Lida Motiva, controle 11935, transponder 5055. Autorizado São Paulo, nível 360, criança de 10. Ainda está é o Lê da Morte, 1935, controle 505. Quadro, chão pronto para pushback, funcionamento está correto. 360. Salvador, bom dia. Chame a 6251, autorização para Guarulhos. 6251 para Guarulhos, autorizado via nível 360, via o Presolo 10, Taubaté. Decola pista no zero, curva direita, da Eolida Montiva, controle 11935, transponda 5056. Está correto, chame pronto para pushback, acionamento, portão 5. Salvador, o Magnima Alfa vai subir o 0 de cidade. Alfa, desce até 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Desce para 3.000, ajuste no 0 no 5, Magnima Alfa. comando 05, push. Autorizado, chame pronto para o táxi, Xuxa na 625. Seja autorizado, senhor agradeço. Solo da 3601 no... Quatro, puxa solamente. Autorizado, chame táxi. Autorizado, Mike Lima Alfa. Mike Lima Alfa, passa pelo... Passa para 2000 pés, autorizado IRS, reporte estabilizado. Passou pelo... Desce para 2000 pés. Reportaria estabilizado, Mike Lima Alfa, autorizado ILS. 3816. Precisa, 3816. 3816, estabilizou? Afirmativo. Data final, chama a torre 1 no 895. 895, obrigado. Salvador, bom dia, TAM 386 e ILS 190, Baixada da Base. Salvador, TAM 386. Bom dia, TAM 386. Avistado, pouso autorizado, vento variável 029. Paciente, livre pouso no 386. Salvador, Mike Lima Alfa estabilizou o curso do localizador. Mike Lima Alfa completa final, chama a torre 1 no 895. Completa final e chama a torre 1 no 895. Obrigado. Salvador, é o papapapá Mike Lima Alfa? Papapá Mike Lima Alfa, tô em Salvador, bom dia, prossiga. Utilizou o Mike Lima Alfa. Gente, Mike Lima Alfa, continua em aproximação, aguardando a pista livre, hoje no 0 no 5. Na aproximação, aguardo a pista livre no 0 no 5, Mike Lima Alfa. Dois no meio, solas 25, libera direita, via Fox, chama 1, 2, 1, decimal 9. Via Fox, 2, 9, obrigado. Alô, Salvador, tá 3, 1, 7, 1. Lima Alfa, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 1 a 0, vento variável 0,2 nós. Trem embaixado atrasado, autorizado pouso, pistão 1-0 pro Mike Lima Alfa. O Mike Lima Alfa após o pouso para seguir para qual hangar? Mike 5 pro hangar da EBTA. Ok, 5. Saída da EL, Leda Monte, vá curva direita após a decolagem, controle 1-1935, transponder 5062. Autorizado 320, Guarulhos, do Pesaro 10, Tabaté, saída da EL, Leda Monte, motor 1935, transponder 5062. Correto, portão 612, chame pronto. Da 3601 no táxi com 168, 4 horas, galera. Da 3601 no táxi autorizado, Índia Alfa, deu ponto de espera, no ponto de espera, chamitude 1895, ajuste de altímetro 1095, boa viagem. Índia Alfa, 3601. Olá, Xaré, Arleta, 5 horas, para trás, 944 a bordo, 5 horas, Índia Alfa, 0601. Tele 6251, táxi autorizado via parte principal, táxi Índia e táxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 1095. Uma boa viagem. Parte Índia Alfa, 1895, bom dia, janela 6251. Salvador, está 360 no ponto de espera, pistão no zero, pronto. 360 no autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. E manter no zero, 360. Lima Alfa, solo 1128, libera a primeira direita via táxi 6 Delta e chama o solo, 121.9. Olá, Bobá, Mike Lima Alfa, táxi via Alfa, reporte antes do direito. São 3896, ingresso táxi Juliette, portão 4. Portão 4, Bom dia, China 6251, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Mike Lima Alfa, ingresso taxiway Juliette, contorne o pátio principal, reporte novamente no taxiway Lima. 3601, decolado 231, chama o controle Salvador 199, sinal 35, bom voo. Sinal 35, bom dia. Salvador, bom dia, está 3601. 3601, contato radar, se manter nível 360, boa Leda. 360, Leda, 3601. Ingresso Taxiway Lima, Mike, na Taxiway Quebec, Chime Torre 1895 para o cruzamento da pista auxiliar, Mike Lima Alfa. Cena 6251, decolagem autorizada. Pistão no zero, vento variável 03 nós. Zero, zero, zero.